cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje é com um esboço, não de mim, mas sim do mim, Lugero Rosas, que iremos falar na próxima hora de emissão e vou conhecer este disco, que não era o primeiro ou o segundo, do que faz com que a Boa Nova tenha tido aqui um pecado, que foi de não fazer à altura o destaque, porque não se proporcionou a isso, o destaque do primeiro disco de Lugero Rosas. Hoje então, passados 3 anos sobre esse álbum, curiosamente também de outubro, no caso de 2012, eis que Lugero Rosas está connosco, via telefone, para falar então desse esboço de mim. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Lugero. Muito obrigado. É, pois, de facto, um prazer falar consigo. Eu dizia aqui, tanto que havia aqui um pecado, do qual estamos agora aqui em remissão, porque não falámos consigo no primeiro álbum, porque de facto não se proporcionou, e não por falha nossa, mas também não sua, naturalmente, que as coisas não são como nós queremos. Claro. Mas, pois bem, este esboço de mim, um disco que está para venda precisamente nesta semana, portanto, quem está a ouvir na primeira emissão, que é quinta-feira, o disco amanhã estará pronto para venda. Porquê este hiato de 3 anos entre aquele que foi o seu primeiro disco, o disco debut, e este esboço de mim? É assim, o primeiro disco, um disco de estreia, né? É sempre, é tudo uma novidade, né? Desde a primeira vez que se faz tudo, a primeira vez que se faz apresentações, a primeira vez que se faz promoção, enfim, a primeira vez que se começam a fazer concertos de originais, apesar de todos os anos que já tinham de experiência musical, uhum. Pronto, neste âmbito da música original, foi tudo, veio tudo de novo. Uhum. Né? Na altura o álbum chamava-se Horas Sem Dias, não é? O Horas Sem Dias, exatamente. Uhum. O Horas Sem Dias saiu no final de 2012, mas pronto, foi um processo muito mais lento a nível de promoção e mesmo a nível de apresentações e tal. Lá está, por falta de experiência, na altura era tudo novo, não é? Tudo demorou mais a preparar, os ensaios de banda, pronto, foi tudo um processo mais lento. Entretanto, depois também construí aqui o meu próprio estúdio, onde faço toda a pré-produção dos meus novos discos, pronto. Tudo isso foi também um processo mais lento, porque é assim, fazer o disco de estreia é a responsabilidade, né? Mas um segundo álbum acaba por ser uma responsabilidade também complexa, uhum. Porque pronto, tem que se dar, tentar dar continuidade, surpreender de algum modo as pessoas e em relação ao primeiro trabalho e não desiludir também, né, os que já gostam do primeiro. Depois, este disco foi gravado, a gravação final, no estúdio Alameda, e foi lá que foi feita a gravação toda com os meus músicos habituais. E pronto, daí este tempo todo, não é? Porque, e que passaram-nos tanto, os 3 anos, passaram muito rápido, porque o primeiro meio ano foi muito à volta da promoção, depois começaram a aparecer os primeiros concertos. Passado um ano do disco existir, parece que se começou a refletir ainda mais do que propriamente no primeiro ano. No segundo ano de existência do disco, as coisas começaram, pronto, lá está. Acho que um disco de estreia tem sempre, demora sempre a chegar, uhum. A chegar ao público, não é? É um bocadinho mais lento. Este está a ser tudo um bocadinho mais rápido, porque também já existe um leque de pessoas que seguem o meu trabalho desde o primeiro disco, mas já é diferente, já é diferente de introduzir. De que no nada, não é? Portanto, do nada, uhum. Exato. Não foi fácil decidir virar tudo ao contrário. Mudar tudo, pegar nas malas e assumir o risco. Tiveste a coragem de seguir sem medo e abraçar alguém que esperou por ti. Vais encontrar a paz do outro lado do mundo. nada para te prender. Vais andar ao sabor do vento. Todos se riram quando tu falaste com certeza. Tentaram-te convencer, inventaram histórias sem sentido para voltares atrás e mais uma vez desistir do direito de sonhar. Vais encontrar a paz do outro lado do mundo. Não há nada para te prender. Vais andar ao sabor do vento. Vais encontrar a paz outro lado do mundo. Não há nada para te prender. Vais andar ao sabor do vento. E é por aqui que vou, aproveitando aquilo que já nos disse. A produção deste disco é uma despesa sua, portanto. Isso tem muito a ver com essa sua vontade agora de querer dominar mais o, enfim, todo o processo, ou também o à vontade com que está para fazer hoje em dia? Sim, sinto-me muito mais à vontade para o fazer, tanto que no primeiro disco ainda houve uma necessidade, pronto, de até por chegar de consciência, de procurar um contrato discográfico. Hoje em dia já não o fiz sequer para este disco por opção própria, porque pronto, faço a minha própria edição de autor. E assim controla o seu timing, não é? Controlo tudo, acabo por controlar os timings e acabo por perceber, por experiência do primeiro disco, que acaba por compensar a nível de tudo. Acaba por compensar. A não ser que se tenha um grande contrato discográfico, que cada vez há menos hoje em dia. Eu acho que o caminho da independência é sempre o que eu acreditei, e acho que os artistas cada vez mais acabam por conseguir ter esse caminho, e até temos exemplos de grandes bandas e artistas, pronto, já com bastante relevo, que optam pela edição de autor. Tens em mão várias formas de arriscar, mas falta-te a concentração. Estás perdido entre o certo e a tentação. Nas voltas da roleta pões a tua vida em jogo. Com o olhar envergonhado vais andando entre a paixão e a razão. As regras do jogo, tens de avançar só no sentido. Não vale a pena olhar para trás, pois o que lá ficou já estava perdido. São as regras do jogo. Não tens culpa, nunca foi opção tua estar dividido entre dois mundos. Tentas perceber a diferença entre o sol e a lua. Mas nada te vai ajudar, por mais que tentes encontrar uma resposta simples. Tudo cai em contradição. Continuas sem sim ou não. Por isso para de pensar e segue apenas uma direção. São as regras do jogo. Tens de avançar só no sentido. Não vale a pena olhar para trás, lá ficou, já estava perdido. São as regras do jogo. Vamos aqui recuar um pouco, uma vez que é a primeira vez que falamos com o Ligero aqui na Boa Nova. Antes de mais dizer que é um rapaz para os seus 34 anos, portanto, e que neste percurso uma das coisas que teve foi o mediático programa Operação Triunfo, que exato, para além de ter, de facto, essa componente de show, digamos assim, tem uma componente de escola, não é? Com nomes da altura da Paula Oliveira, da Maria João, da Helena Vieira, enfim, pessoas que curiosamente já passaram aqui da Boa Nova também, enquanto produtores de música, e falámos aqui no Caso Fazem, Caso Toca. E eu queria perguntar, nesse período, o que é que ficou para aquilo que é hoje o Ligero Rosas? É assim, a nível vocal, na altura, houve bastante aprendizagem, a nível também de postura em palco e pronto, a gente habituar-se a estar num palco grande. Em relação no fundo o que ficou foi isso, não é? É toda essa experiência que se teve naquela altura, que éramos miúdos e, pronto, e tivemos acesso a coisas que hoje em dia se refletem, no fundo, a nossa vontade com as câmaras, quando vamos à televisão e mesmo na rádio e tudo, tem a ver porque na altura se fez muita coisa à volta disso. E, aliás, a televisão foi uma constante para nós durante 3 meses, né? Estávamos sempre a ser filmados. E isso, claro que hoje em dia se reflete bastante, porque existe uma vontade muito grande em qualquer pessoa que participa nesse tipo de programa para estar à vontade em televisão e em rádio. Isso é porreiro. Mais em televisão até, porque em rádio às vezes, como tenho que falar muito, às vezes atrapalho-me um bocado, mas pronto, não há de ser nada. Ficou tudo por fazer. Tanta coisa por contar. Passei uma noite em claro. A tentar me concentrar. Mas não paro de te ver deitada na almofada. Tento ler-te o pensamento, mas não consigo entender nada. E quase ao amanhecer vou deitar-me ao teu lado. quero olhar para ti. Vou ficar a olhar para ti. Outro dia vai chegar para voltar a ser igual. Mais uma vez és tu a entrar na minha distração fatal. Pois não paro de te ver deitada na almofada. Tento ler-te o pensamento, mas não consigo entender nada. E quase ao amanhecer vou deitar-me ao teu lado e ficar a olhar para ti. Ficar a olhar para ti. Adormeci a caminho de um sonho onde tu não estás. Fico à espera de acordar. Não quero saber de nada se ficar sem ti. Tento ler-te o pensamento, não consigo entender nada. E quase ao amanhecer vou deitar-me ao teu lado e ficar a olhar para ti. Ficar a olhar para ti. Vou ficar a olhar para ti. Vou ficar a olhar para ti. Vou ficar a olhar para ti. Quem não viu o RTL, já lá vão 12 anos, uma dúzia de anos sobre a sua presença, como disse, dentro de 3 meses, quase diariamente, se não diariamente, na, no caso, na RTP. Daquilo que lemos sobre o Lugero, os seus gostos pessoais, o seu gosto musical remonta, uma vez que é, como disse, nasceu em 81, portanto remonta a alguns anos atrás, e com isto estão a referir a Led Zeppelin, a Ozzy S, enfim, ao rock sinfónico, né, destas bandas. Provavelmente aqui podemos associar Pink Floyd por aí adiante. Sei que gosta muito de Frank Zappa, sei que gosta muito de Ravi Shankar, enfim, um homem que esteve muito ligado aos Beatles, muito, por aí também grande parte da sua fama, não obstante também de ser um bom instrumentista. Mas pronto, o que queríamos dizer, de facto, é que vem buscar música como referências de algo que é anterior ao seu próprio nascimento. Ainda hoje são essas as suas referências musicais, ou vai já misturando com outras sonoridades para, enfim, de algum modo, ser a sua audição para quando está a construir a sua música? Sim, mas ainda hoje ouço essas coisas, claro, pronto, que são principalmente a música dos anos 70, que me marcou bastante. Mas também estou sempre atento às novas tendências, principalmente do jazz, em nomes como o Peter Sincott e o Jimmy Cullum, o Gregory Porter. Quer dizer, também me interessa bastante pelo que se está a passar hoje em dia, não é? É claro que toda essa malta acaba também por ir buscar muito à música mais antiga. Claro. Nada se inventa, tudo se transforma, não é? Daí vem também que, enfim, sendo uma pessoa atenta, resolveu que neste disco queria ter também, enfim, participações de músicos seus, entre aspas, contemporâneos. Sim, é assim, a participação do Dino Santiago. Ele, para além de ser um grande amigo meu, foi pela fusão também do canto dele. Ele está agora a preparar o seu segundo álbum também, e na área da world music. E ele é um cantor cabo-verdiano e, pronto, veio fazer o tema 6 da tarde comigo, em dueto. E, pronto, porque, no fundo, também a música fala sobre a confusão da cidade e tal, horas de ponte, não sei o que mais. Pronto, que eu sei que é um assunto que chateia um pouco a quase toda a gente, né? Mas sei que ele, em especial, e eu também, pronto, gostamos mais, procuramos sempre cidades mais calmas, mais tranquilas, e daí falarmos também e cantarmos esta música juntos. Já são 6 da tarde, tudo dentro do normal. Tentar chegar a casa antes do telejornal. Arranco apressado pelo caminho mais perto, mas tenho à minha frente uma multidão de gente. Usinas a tocar por tempo indefinido levam alguns a avançar em sentido proibido. Olha lá, tenho a vida a passar. São poucos os minutos que consigo aproveitar. Já não dá para viver nesta prisão. Quero sair da cidade, escapar à confusão. Na linha do horizonte já ouço as gargalhadas. Cheiro a paz e alegria, o sabor desta jornada. Rotinas, banalidades, onde sou esboço de mim. Outras vidas numa vida, já é tempo de pôr fim. Só quero descansar, ter a calma do meu lar. Mas olho para o relógio, o amanhã está a espreitar. Olha lá, tenho a vida a passar. São poucos os minutos que consigo aproveitar. Já não dá para viver nesta prisão. Quero sair da cidade e escapar à confusão. Thank you. pensar. São poucos os minutos que consigo aproveitar. Já não dá para viver nesta prisão. Quero sair da cidade e escapar à confusão. Olha lá, tenho a vida a passar. São poucos os minutos que consigo aproveitar. Já não dá para viver nesta prisão. Quero sair da cidade e escapar à confusão. Com essa participação e é uma honra, claro. Um passo em frente pode marcar o final, rasgar as cartas que contam sempre tudo igual, deixar para trás tudo o que havia prometido. Não fui capaz, acabei como um vencido e pouco a pouco fui fugindo para longe por não querer ser. Uma vida por viver. Fui marcado ao nascer. Uma vida por viver. Um passo atrás, volta tudo ao normal. Olhar em risco de cair no habitual. Nada faz sentido, fica tudo sempre igual. Vou avançar de repente para não sentir o sinal que pouco a pouco vai levar-me para longe. Eu não vou ser uma vida por viver. Marcado ao nascer. Uma vida por viver. Já não consigo estar aqui. Vou seguir para outro lugar. Não me vou deixar ficar. Quero sentir que pouco a pouco vou estar longe e nunca mais vou ter de ser uma vida por viver. Fui marcado ao nascer. Uma vida por viver. Uma vida por viver. Fui marcado ao nascer. Uma vida por viver. Convém dizer, que ainda não o fiz, que letra e música são, uma vez mais usando o termo, despesa sua. Portanto, ou seja, provavelmente estes felizes convidados que tem aqui neste disco remonta à criação da música, no momento em que está a criar a música, eventualmente a própria letra, lembrar-se logo de quem gostaria de convidar. É assim ou é mais já numa fase final, depois da produção do disco, que vem a convidá-los? Mais ou menos. Às vezes, no caso da guitarra portuguesa, eu senti logo desde, da criação. Desde o início que estava a fazer a música. No caso da participação do Dino de Santiago, eu tinha imaginado outra música para ele, aliás, experimentámos duas músicas diferentes e depois acabou por ficar esta, sim. Às vezes é mais para o final, quando as músicas já estão prontas, que eu imagino o dueto ou a participação especial. Outras vezes é logo ao início, depende. É um bocadinho caso a caso. A criação dos temas, de algum modo, foi quando pensou em criar o segundo disco ou foi, enfim, tendo aquilo que se vulgar diz do mix entre inspiração e transpiração, foi fazendo ao longo do tempo e foi arrumando já a contar com este ou outro, mas no caso neste esboço de mim? Ora bem, não foi bem feito ao longo do tempo. Estes temas, há um tema ou outro que é um bocadinho mais antigo, foi logo feito logo de seguida a sair o Horas Sem Dias, mas a maioria deles foram todos feitos mais ou menos na mesma altura, sim, um pouco antes da pré-produção. Foi quase fase de composição e escrita, e logo a seguir pré-produção e depois a produção final. Não houve, quanto com Horas Sem Dias, foram anos e anos de procura, também é mais complicado, né? Quando nunca se fez um disco, fazer um primeiro é sempre mais complicado. Neste foi um trabalho tudo muito mais fluido, é diferente, foi tudo muito mais compactado e foi bom, porque parei praticamente, aliás, parei, quer dizer, há sempre coisas que não podem parar, né? Mas durante meio ano da minha vida foquei-me ali a fazer o disco, pronto, e foi levado de forma contínua, o que foi porreiro, foi tudo assim quase seguido. Há uma situação que normalmente alguns ouvintes da Boa Nova, até porque quando são chamados a pronunciar sobre as perguntas que gostariam de fazer aqui a alguns autores, normalmente querem sempre saber é esse tal mix que há pouco falei entre transpiração e inspiração, o que é que pesa mais num lado ou no outro? Como é que funciona para o Lugero Rosa? Ora bem, é assim, é um bocado, todas as músicas que eu fiz, tanto no primeiro disco como agora no segundo, normalmente acontece de forma inesperada. Eu passo algum tempo do meu dia-a-dia, passo algum tempo em contacto com o meu instrumento, com o piano, nem que seja, às vezes até a estudar outras coisas que não têm nada a ver, e de repente surge naturalmente, pronto, uma sonoridade que me leva a uma melodia, mas sem eu contar, não é algo que eu me sente e agora vou fazer uma música, não. Acontece, pronto, e com as letras é igual. Às vezes até a conduzir, ao vir embora de um concerto, se estiver sozinho, posso começar a imaginar uma história e depois dar-me vontade de registar, pronto, e de repente está ali a letra para mais um tema. Thank you. Sabe que quem estreia aqui na Boa Nova passa por uma fase de desafios. Portanto, vai ter que ter paciência. São três. Vamos ver como é que eles correm. Imagino que vem tocar aqui ao Oliveira do Hospital. No, mas antes de mais, podia ter perguntado, não sei se conhece aqui a cidade. Pronto, aqui encostadinhos à Serra da Estrela, portanto, entre Coimbra e Guarda, vem aqui fazer um concerto. E então aqui os beirões, portanto, que são, enfim, gozam, ou querem gozar do estatuto, que são pessoas disponíveis e simpáticas, dizem, por trazer consigo duas bandas, dois autores nacionais para esse espetáculo. Pois bem, quem é que o Lugero Rosas iria convidar? Isso é complicado e ingrato, porque depois escolhe um... Sim, pode, exatamente, pode esquecer-se, mas pronto, se quiser dizer mais, não há problema nenhum. Não, era bem, eu gostava muito... Levava Jorge Palma comigo, levava Jorge Palma comigo, se pudesse, e levava o Zé Manuel Neto para fazer um momento diferente, mais instrumental e tal. Não levava o Dino Santiago, porque ele está sempre muito ausente do país, se não se pudesse também levava. Do amor, a vida é um carrossel onde há sempre lugar para mais alguém. O bairro do amor foi feito a lápis de cor por gente que sofreu por não ter ninguém. No bairro do amor, o tempo morre devagar. Num cachimbo a rodar de mão em mão. No bairro do amor há quem pergunta sorrir: será que ainda cá estamos no fim do verão? Epá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Ah, é bom sorrir um pouco, descontrair-me um pouco. Eu sei que tu compreendes bem. A vida corre sempre igual, de café em café, de bar em bar. No bairro do amor, o sol parece maior e há ondas de ternura em cada olhar. O bairro do amor é uma zona marginal onde não há prisões nem hospitais. No bairro do amor, cada um tem que tratar das suas nódoas negras sentimentais. Epá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Ah, é bom sorrir um pouco, descontrair-me um pouco. Eu sei que tu compreendes bem. Então agora o segundo desafio. Vem alguém da cena internacional, vem tocar a Portugal e chegando cá diz: ah, mas eu não preciso de ter o Lugero Rosas no meu concerto. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Ah, do Stevie Wonder, claro. Muito bem, Stevie Wonder. Só não é de Ray Charles porque já morreu. É verdade, é verdade. Mas são as pessoas que eu mais admiro, hein? Vamos ver. Did it! pedir-vos aqui um Overjoyed com o Rogério Rosas. Agora, o terceiro desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que lhe sugerem, ou lhe escolham um tema desse autor para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem gostaria de homenagear e que tema é que escolheria? Passaria a tocar e cantar, não é? Exatamente. Podia ser... Ora bem, tinha que ser... Para ser uma homenagem, era interessante que fosse alguém... Já podia ser uma homenagem ao Jaf Mega. Ora bem, curiosamente, porque está mal ligado do Porto, não é? Portanto, é justo que seja Jaf Mega, não é? Não, mas é mesmo também por admiração. Ao Jaf Mega, e o tema podia ser O Homem da Rádio. Ora, O Homem da Rádio, muito bem. Que é um tema engraçado, que é cantado pela Jane Barreiros e tem assim uma voz diferente da do Luís Portugal, e é espiada porque a gente está a ouvir o Jaf Mega e de repente entra aquela música com aquela voz grave, e pronto, acho que seria um tema porreiro para eu interpretar. Eu julgo que é uma estreia, a primeira vez Jaf Mega sim, já foram referidos, mas O Homem da Rádio julgo que é uma estreia aqui na Bonova enquanto homenagem. Pois bem, passou a fase dos desafios. E agora queríamos aqui, enfim, ir a um aspecto mais mundano que tem a ver com o facto de ter escolhido aqui uma edição de autor. Como há pouco disse, portanto, é uma opção sua, portanto, não perdeu sequer, entre aspas, tempo à procura de quem pudesse vir editar. E isso traz-nos aqui também uma colação que é assim, há uma despesa associada a isto. Naturalmente, meditou isto muito bem. Sim, já sabe que há uma despesa toda uma despesa de preparação do disco. Portanto, eu tenho a facilidade de ter estúdio próprio, mas depois há a parte do estúdio final, que o meu estúdio ainda não estava preparado para fazer a gravação final, e pronto, teve que ir a um estúdio externo. E também é sempre bom porque mesmo na parte da mistura e tudo é interessante ter o meu técnico, que normalmente é o técnico de som de frente também ao vivo, que é o Nuno Cruz. Uhum. E pronto, gosto de ter também a visão dele a nível sonoro. Agora, claro, depois há uma série de despesas que a edição de autor, pronto, fica tudo por cargo do autor, mas depois também videoclipes e, enfim, tudo o que está relacionado ao disco, que não o disco propriamente, tudo o que está depois à volta também do disco. É claro que acaba por ser um investimento inicial, mas depois também a nível de receitas de vendas dos CDs, também fica tudo para o artista, o que, a não ser quando está nas lojas, pronto, que há sempre aquela percentagem que tem que estar nas lojas, o que é natural também, mas o contrato discográfico é interessante, porque acabam por assumir essas despesas, mas depois também assumem os lucros, por isso... Pronto, não é por aí, já estou habituado, porque já fiz assim no primeiro e já estou habituado a ser eu o investidor, mas depois também é um negócio, não é? Claro. A gente investe, para a gente semeia para depois escolher. Claro. Sendo certo que, quando está aqui a dizer, efetivamente, da questão das lojas, percebe-se aquilo que já disseram aqui outras bandas, que hoje em dia os discos eles vêm-se após concertos, ou seja, as pessoas não vão dar das lojas, hoje cada vez mais o fenómeno do download gratuito, legal ou ilegal, enfim, essa é uma outra questão ainda que podemos discuti-la, mas pelo menos no que diz respeito ao fenómeno físico da compra do disco, que ele acontece mais por via dos concertos. Também consigo ter esse efeito? Sim, sem dúvida. O grande grosso de vendas dos CDs é no final dos concertos. É no final dos concertos. Nós também temos a hipótese de, e há muita gente que também já está a fazer isso, que é a encomenda do disco através de mensagem para a página oficial do Facebook, ou também do contacto direto pelo site oficial, e o disco é enviado por correio. Enfim, mas depois as lojas acabam hoje em dia por ser ao contrário do que era antigamente. Antigamente era tudo nas lojas. Hoje em dia acaba por ser mais uma forma de ter o disco em acesso ao público. Mas que as pessoas cada vez mais compram o disco quando acabam de ver um concerto, porque estão com aquela energia do final do concerto e gostaram do concerto e compram, do que propriamente irem a uma loja comprar. Agora, pronto, sem dúvida que isso é verdade, é um facto. O grosso de vendas de CDs hoje em dia é nos concertos, sem dúvida. O que é bom para nós, o que é porreiro, não só a nível de lucro, sim, claro, mas também que lucro, feedback, não é? Se é que se pode ter lucro, não é? Porque muitas vezes gasta-se mais dinheiro a fazer os discos do que propriamente ao que se vai ganhar com eles. Mas se compraram é porque efetivamente gostaram do concerto, não é? Isso acaba por ser, sim, uma maneira de pesar, não é? Pesar o... Acaba por ter aquele contacto direto com a pessoa que está a comprar o disco, e tanto para a pessoa que está a comprar como para o artista, é porreiro. Há ali uma conversa, há um contacto físico que também acho que é interessante hoje em dia isso acontecer. Foi sem contar que me levaste para jantar no cenário feio que nada tinha para agradar. Fiquei rendido ao ouvir-te falar, o teu olhar seguro acabou por me levar numa estrada onde eu já não sabia andar. Vou olhar-te de repente, puxar-te para mim e pedir para este abraço não ter fim, passar-te a mão no rosto, sem pensar que o que trago em mim foi feito para te dar. Foi sem contar que passamos a sorrir. Boa Nova, um mundo de emoções. Uma noite em claro, eu acabei por te sentir. Tive a certeza do que vinha para ficar. Passamos juntos, seguimos sem hesitar, numa estrada onde eu já não sabia andar. Vou olhar-te de repente, puxar-te para mim e pedir para este abraço não ter fim, passar-te a mão no rosto, dizer-te sem pensar em mim foi feito para te dar. Vou olhar-te de repente, puxar-te para mim e pedir para este abraço não ter fim, passar-te a mão no rosto, dizer-te sem pensar, o que trago em mim foi feito para te dar. E outra questão que não queria deixar o Lino embora sem perguntar, que é o chegar ao público. Há pouco falou da questão do primeiro disco, a referir-se a Horas Sem Dias, portanto, de que era um primeiro disco, aquele cair no vazio, hoje já não será tanto assim, mas enfim, hoje há tanta produção musical, e há pouco disso também, de facto está nas lojas, tem uma vantagem também, é que está nos caparatos, não é? Aparece, mas como é que as pessoas, como é que os músicos hoje chegam às pessoas? Como é que no meio desta panóplia de dias confusos, do cotidiano que as pessoas têm, todo o frenético, como é que conseguem de algum modo captar a atenção das pessoas, sendo certo que tenta explorar, no seu caso, a internet por via do Facebook, por via da própria página, o seu vídeo está, entre aspas, YouTubeado, portanto, o foi sem contar. Como é que ficou a estratégia, se é que ela está pensada, acredito que esteja? Claro, é assim, claro que a internet é uma das maiores armas que há a nível de divulgação hoje em dia, não é? Mas a televisão também é muito, muito importante e a gente continua a fazer sempre promoção televisiva porque, sem dúvida, a gente vai à televisão e toda a gente, muita gente vê. Agora, também há muita gente que eu, por exemplo, não vejo muita televisão, vejo muito mais coisas online do que propriamente o que está na televisão a dar. E pronto, acho que a maior ferramenta hoje em dia é a internet, sem dúvida. Agora tem que ser bem usada, porque também é um encharcamento de informação gigante, porque toda a gente a usa e é difícil chegar ao público. Agora, eu para mim tenho uma ideia que é, como eu tenho uma agenda, normalmente uma agenda ativa a nível de concertos, ou concertos com banda, mas se não tiver concertos com banda, concertos maiores, tenho sempre muitos concertos mais intimistas ao piano. Acho que uma das maiores promoções que há é a promoção ao vivo. As pessoas que estão presentes e ouvem e pronto. Passam por agora, né? Depois é a rádio, a televisão, é a internet, pronto, isso tudo junto faz. Hoje em dia, com tanta coisa que há, quanto mais se tentar chegar ao público, melhor. Não é fácil, não é que seja difícil chegar ao público, é que o público às vezes também está um bocado saturado, porque chega-lhes tanta coisa que já só ouvem aquilo que lhes interessa, né? Pronto, mas a gente tem que continuar a tentar chegar ao máximo de pessoas possível. Claro. Chega-lhes pela via digital, não é? Que muitas vezes que é fácil fazer o download e apresentar alguma pena, etc. Para combater um bocado isto, aqui o seu disco, e eu não queria deixá-lo, enfim, deixar de referir, está muito interessante no aspecto gráfico. Enfim, para já há uma coincidência daquilo que quis dizer com o esboço de mim e, efetivamente, a maneira como a capa é sugerida, principalmente que a capa é encontrada como um esboço, um desenho. Pois bem, a quem se deve este trabalho? Este trabalho é o trabalho de um ilustrador que é o João Rodrigues. Pronto, ele faz uma série de trabalhos em ilustração e nós achamos que seria a pessoa indicada para fazer este trabalho e ficou muito bom. Estamos muito satisfeitos com o trabalho dele, que ficou assim uma capa singular e eu gosto bastante. Fiquei satisfeito. Na altura em que nos estamos a despedir, não podemos deixar de falar aqui dos músicos, porque assim é merecido que assim seja, porque efetivamente o disco está muito bem executado. Dos músicos que o acompanham, provavelmente são aqueles também que vêm acompanhá-lo depois, ou no formato de quinteto ou de trio, acompanhá-lo em termos de direção, digamos assim. Sim, sem dúvida. O baterista principal deste projeto, que é o Diogo Leite, e o baixista é o Vítor Cardoso, que é a malta que está comigo já há um ano e pouco, o Vítor até um bocadinho mais, e pronto, foi a malta que acompanhou o disco desde o início, né? Desde a fase de composição e pré-produção eu faço normalmente sozinho, mas depois toda a preparação e ensaios e às vezes a alteração de uma coisa ou outra aqui e tal, eles estão diretamente envolvidos com todo o processo de criação deste disco, sem dúvida. E é a malta que está aqui preparada para tudo o que for preciso. E normalmente quando eles estão ao vivo, há uma amizade também à volta disto. Né? E é o som do Tentado a Mentir, porque enfim é um tema que tem aqui ainda a coleção dos metais. Tem os metais também. Exatamente. Os metais acabam por ser um, não é bem um extra, mas pronto. Quando é o formato de quinteto, eles estão sempre presentes. Não estão em mais músicas, porque nem em todas as músicas eu sinto a necessidade disso. Há músicas que não sinto necessidade de ter de forma alguma os metais, há outras que são fundamentais. Portanto, é aquele elemento que aparece. É claro que quando temos um concerto maior com os metais, a gente tenta adaptar algumas músicas que não têm para meter os metais, pronto, noutras não, é consoante. Muito bem, e eu trabalho nos metais, João Martins, Rui Bacilha, trabalho com João Martins, exato, já fez os arranjos musicais do meu primeiro disco. Aliás, eu começo por fazer os arranjos dos sopros também, depois ele faz o arranjo final e dirige sempre a gravação, é ele que dirige o trio de sopros, em que neste disco foi o João Martins no saxofone, o Rui Bandeira no trombone e o Rui Pedro Silva no trompete. E é o som deste, efetivamente, deste Tentado a Mentir que nos despedimos. Agradecer a disponibilidade que teve para com a Boa Nova. Iremos estar atentos à sua carreira, naturalmente. E sempre que possível, lá iremos bater-lhe aqui ao ferrolho para saber o que é que o Legião Rosas anda a fazer. Porreiro. E eu, quando estiver por perto, faço questão de ir aí fazer uma visita pessoalmente. Teremos muito gosto em recebê-lo. Um abraço. Muito obrigado. Fui sentindo peso ao chegar. Notícia má tinha para te dar. Ao ver-te ali sentada sem saber, fiquei sem coragem para te dizer. Pensei para mim agora o que é que eu faço. Sentei-me ao teu lado sem sorrir. Fiquei quase tentado a mentir. Não foi tarefa fácil controlar, pois a história que eu tinha para contar não ias perdoar. Senti o teu mundo a tremer quando eu te mostrei toda a verdade. Fixaste os teus olhos nos meus, não aceitaste a minha vontade. Pensei para mim agora o que é que eu faço. Sentei-me ao teu lado sem sorrir. Fiquei quase tentado a mentir. Não foi tarefa fácil controlar, pois a história que eu tinha para contar tu não ias perdoar. Sentei-me ao teu lado sem sorrir. Fiquei quase tentado a mentir. Não foi tarefa fácil controlar, pois a história que eu tinha para contar não ias perdoar. Não foi tarefa fácil controlar, pois a história que eu tinha para contar, tu não não ias perdoar.